sequence start 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. VCU Larco. Hoje à noite eu vou sair e não posso dar mancada. Vou com a beca bem legal e minha corda de prata. Só quero me divertir, sou da paz, sangue bom. Vou pro show da VCU Louco. E aí galera, sente o som. Come on, DJ. Tá curtindo? Diego, som. Mas eu te prometo, menina, também te assim, não me abandone. Eu preciso de você pra me amar, me amar. Volta pra mim, não vá embora. Fica aqui, o amor não tem hora pra gente se amar e nunca mais se deixar. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som. Dose de amor pra você se apaixonar. Eu quero que você entenda o meu coração. Me fale de amor bem baixinho, com muita emoção. Me chama do lado e me beija, me faz delirar. Me fala que sou tua menina, aprende a me amar. Se sou tua mulher, então diz com muita paixão que você me quer para sempre no seu coração. Parece que você tem medo de se entregar, mas eu te prometo. Diego Som, Som, Som, Som. Você toca se misturando com a minha, ficar assim por muito tempo, sem ter nada pra dizer, apenas esquecida em seus braços, extasiada de prazer, através das janelas, contar estrelas, perder a conta, contar outra vez, confessar pra elas tudo de bom, seu amor. Você tá curtindo Diego Som. Você tá curtindo Diego Som. Yeah. Tá curtindo? Diego, som. Thank you. você tá curtindo. Diego, som, som, som, som. Você tá curtindo Diego, som, som, som, som. Momentos difíceis que na vida passei, e você nem sequer olhou pra mim. Usou e abusou dos meus sentimentos, machucando forte assim. Agora me aparece com esse jeito inocente, pensando que nada aconteceu. Já não sou aquele cara ingênuo que um dia você conheceu. Eu te dei amor e você não merecia. Amei alguém que não devia. Falou, me esqueça. e me matou por dentro. Fez o que bem quis comigo, ele não vale nada. Chegou assim como amigo e tomou conta da parada. Ele jurou amor eterno, jurou viver só pra mim. Jurou e mentiu, agora sou eu que vou mostrar o que é ruim. Jurou e mentiu, agora sou eu que vou mostrar o que é ruim. Ele se achou bambambam, mas ele é mesmo uma piada. Ele não está com nada. Na verdade, ele é um Don Juan pé de calçada. Ele não está com nada. Ele não está com nada. Você tá curtindo? Diego, som. Falou, me esqueça, e me matou por dentro. Fez o que bem quis comigo, ele não vale nada. Chegou assim como amigo e tomou conta da parada. Ele jurou amor eterno, jurou viver só pra mim. Jurou e mentiu, agora sou eu que vou mostrar o que é ruim. Jurou e mentiu, agora sou eu que vou mostrar o que é ruim. Ele se achou bambambam, mas ele é mesmo uma piada. Ele não está com nada. Na verdade, ele é um Don Juan pé de calçada. Ele não está com nada. Ele se achou bambambam, mas ele é mesmo. Você tá curtindo? Diego, som. Banda Luminar. Te vejo tão longe, de mim tão distante, eu precisando de você. Por que não me liga? Não manda notícias, me fala um pouco de você. perdida e tão triste. Sem ter você, sem ter você, sem ter você, yeah. Então vá, venha me tirar da solidão. Não maltrate assim um coração que ainda chora por você. Então Diego, som. Banda Viúva Negra. Nada vai nos separar. O mundo foi cruel, tirou você de mim. E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Não passo um minuto sem pensar em ti. Os dias se passam, eu desesperado, acabo morrendo se ficar aqui. Eu não consigo viver sem ti. Amor, me espere, pois eu vou voltar. A gente nasceu pra viver esse amor. E nada no mundo vai nos separar. A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama. pôs na cama, fica tudo bem. As coisas sim, eu não entendo você, mas você vai entender. Por que me tratas assim? Escuta, amor, vou te dizer: não tenha medo de me perder. A gente brinca, a gente chora, mas a gente se ama. Depois na cama fica tudo bem. A gente puxa, estica e volta, mas a gente se ama. Você tá curtindo Diego Sol, Sol, Sol, Sol. Essas coisas sim, eu não entendo você, mas você vai entender. Por que me tratas assim? Escuta, amor, vou te dizer: não tenha medo de me perder. A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama. Depois na cama fica tudo bem. A gente puxa, estica e volta, mas a gente se ama. Imaginando nosso amor no paraíso. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som. Diego Som, Som, Som, Som. Meu amor. coração apaixonado vai chorar agora, viu? Preso no apartamento, vivendo de solidão. Eu me encontro aqui mais uma vez, me enchendo de inspiração. Então eu desabafo as mágoas e as tristezas desse violão. Parece que ele chora com pena desse coração. O tempo passa o dia inteiro, fico a te imaginar. Com tantas gente ao meu redor, mas só você não está. Eu olho pra janela, vejo a noite, sinto medo, frio a me envolver. E me pego a chorar por perceber que não tenho você aqui perto de mim. Me sinto tão só, sem teu carinho pra me aquecer. Tento esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Você tá curtindo? Diego, som. Todo mundo apaixonado, curtindo a Laca Zanzura ao vivo. E o medo que me tira, você força me dizer que não me ama mais. E toda aquela nossa história de amor, você jogar pra trás. Aumenta cada dia essa distância entre nós. Eu pego o telefone, ao menos posso ouvir sua voz. O verdadeiro amor, o tempo e a distância, nada pode separar. Sou como só você e a lua, é tão difícil de se encontrar. Fico desesperado, pois não sei o que eu vou fazer. Só não quero ter que imaginar que um dia não vou ter você aqui perto de mim. Me sinto tão só, sem teu carinho pra me aquecer. Tento esconder minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Perto de mim, me sinto tão só, sem teu carinho pra me aquecer. Tento esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu coração. Estou apaixonado por você. Meu maior desejo é se ter. Você virou minha cabeça. Você invadiu meu coração com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Por você eu roubo o mundo, tudo em um segundo. Perco a razão, faço um monte de besteira, fico na doideira por essa paixão. Sou louco por teu sorriso e tudo que preciso é com você sonhar. Quero prova do teu beijo, sempre que eu te vejo só penso em te amar. Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter. Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração como a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Canta, Baldaio. Estou. É te ter. Você virou minha cabeça. Você invadiu meu coração com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Diego, um beijo e um abraço pra toda a galera lá de Chame Conselho. Também ao meu amigo irmão Maurício. Um abraço, meu brother. Ao Edson, Israel, toda a galera. Vamos lá. Você rouba o mundo, tudo em um segundo. Perco a razão. Faço um monte de besteira. Fico na doideira por essa paixão. Sou louco por teu sorriso. E tudo que preciso é com você sonhar. Quero prova do teu beijo. Sempre que eu te vejo, só penso em te amar. Canta, Baldaio. Estou apaixonado por você. Tá lindo. Você virou minha cabeça. Mais uma vez. Você invadiu meu coração. De um furacão. Vem pra mim. Antes que eu enlouqueça. Deixa comigo. Estou apaixonado por você. Meu maior desejo é te ter. Você virou minha cabeça. O meu coração, com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Pra mim, que eu sou covarde e descarrega em mim no que eu faço. Depois diz que me ama e que ainda quer deitar comigo em nossa cama. Quer meu amor, o meu calor, os beijos meus, oh, na mão. Pede perdão, mas meu coração não é mais seu. Me cansei de seus caprichos e de aguentar calado. E na solidão eu encontrei alguém que me deu tanto amor. Eu me arrisquei, mas me entreguei. Você me deixa tão perdido, traído, ferido. Ela me deixa apaixonado. Diego, sol. Me cansei de seus caprichos e de aguentar calado. E na solidão eu encontrei alguém que me deu tanto amor. Eu me arrisquei, mas me entreguei. Você me deu. traído, ferido. Ela me deixa apaixonado, gamado, amado. Você me deixa perdido, traído. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som. Você, Pituca, para de rebolar, Pituca. Preciso te dizer que você é o meu sonho e eu não vivo sem você. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som. Ela nem ficou feliz com minha declaração. Foi então que decidi mandar pra ela essa canção. Ela nem ficou feliz com minha declaração. Foi então que decidi mandar pra ela essa canção. Eu a chamei pra dançar, ela me negou. Perguntei então seu nome, não me falou. Não faz assim, tem dó de mim. Olha no meu coração, pituca, para de rebolar. Pituca, ser convencida pra quê? Pituca, preciso te dizer que você é o meu sonho e eu não vivo sem você. Pituca, para de rebolar. Pituca, ser convencida pra quê? Pituca, preciso te dizer que você é o meu sonho e eu não vivo sem você. Pituca, para de rebolar. Pituca, ser convencida pra quê? Pituca, preciso te dizer que você é o meu sonho e eu não vivo sem você. Pituca. Banda Imagem. No ritmo da imagem, dançar com você, princesa, é o que eu mais quero. Fazer sexo é muito bom, não posso deixar pra depois. Gosto muito do prazer, mas no momento eu sou bregueiro. Teu corpo é muito bom, agora vou beijar tua boca. Posso até tirar tua roupa e chupar o teu pescoço. No som dessa batida me envolvo por inteiro. Princesa do som, sou forasteiro da noite. Sexo é muito bom, não posso deixar pra depois. Gosto muito do prazer, vem aqui pro seu brequeiro. Você tá curtindo Diego Som, Som, Som, Som, Som. Vem dançar com você, princesa, é o que eu mais quero. Fazer sexo é muito bom, não posso deixar pra depois. Gosto muito do prazer, mas no momento eu sobrequeiro. Meu corpo é muito bom, agora vou beijar tua boca. Posso até tirar tua roupa e chupar o teu pescoço. No som dessa batida me envolvo por inteiro. Princesa do som, sou forasteiro da noite. Sexo é muito bom, não posso deixar pra depois. Gosto muito do prazer, vem aqui pro seu bregueiro. Sexo é muito bom, vem aqui pro seu bregueiro. Você tá curtindo Diego Som. Você tá curtindo Diego Som. Beijinhos que me ama, me tira da solidão. Tô sozinho, tô carente, vem correndo meu tesão. Me chama pra dançar ao som dessa canção. Não me deixe sozinho de bobeira no salão. Eu vou me acabar ouvindo essa canção. Vendo você dançar e eu aqui na mão. Vou bater. Vou bater na mão, bater na mão, morrer na mão, morrer na mão. Vou me acabar. chamá-la pra dançar. Já é quase meia-noite, hoje eu não quero boiar. Ela veio pra bem perto, começou a me fitar. Eu fiquei logo cabreiro de chamá-la pra dançar. Mas a minha timidez e o meu medo foi embora. Eu cheguei no ouvido dela e perguntei: é agora, hein? Eu não vou boiar. É agora, é agora. Ainda bem que esse gatinho me chamou para dançar. É agora, é agora. Agora que eu comecei, eu não quero mais parar. Ritmo quente, o ritmo mais quente do Brasil. Você tá curtindo? Diego, som. Agora, hein? É agora, é agora. Eu não tô entendendo nada, me explica o que é isso. É agora, é agora. No meio do salão, dança comigo que eu te explico. Quando chamava pra dançar, ela mandava eu esperar. Alguma coisa me dizia, ela vai me sabotar. Só queria arriar, na moral sem sacanagem. Foi aí que eu me liguei, essa nega é fuleiragem. Fui saindo de fininho lá pro meio do salão. Me chamaram pra dançar, quando eu olhei que avião. Já são quase 5 horas. Eu não vou boiar. É agora, é agora. Ainda bem que esse gatinho me chamou para dançar. É agora, é agora. Agora que eu comecei, eu não quero mais parar. É agora, é agora. Ei, gatinha, tô afim de ficar contigo. Dia de amanhecer, eu não quero boiar não, vai. Ai, gatinha, você é muito apressadinha. Pô, tu é a gatinha mais linda que tem aqui nesse brega, mano. Fala sério, ninguém quer mais nessa. Me apaixonei contigo, tô afim de dançar contigo. Vamos nessa, vamos nessa. Vou pensar. Não brinque comigo, eu sou violento. A qualquer momento eu posso surgir e te devorar. Pense que eu não estou te vendo, sofrendo e querendo. Somente um vacilo pra te pegar. Sou tubarão, e seu coração eu vou conquistar. Se você mulher, tudo que quiser, eu vou te amar. Sou predador. Você tá curtindo? Diego, som. Eu vou começar. camelô do tubarão, o novo sucesso do verão. Yeah! Você tá curtindo Diego Som. Essa danada quer me matar do coração. Vem se esfregando, desse jeito não aguento não. Tô muito doido e ninguém vai me segurar. No fim da festa eu vou lhe sequestrar. Vou te levar pra casa, tirar sua roupinha, fazer amor gostoso, te dar tapa na bundinha. Você vem rebolando, chegando devagar. Quando tiver na portinha, olha o que eu vou gritar. Então toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Que delícia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Vai. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Ai, tá demais. Banda, segmentos da paixão, na onda do Tecnobrega. Essa danada que me matou do coração. Vem se esfregando, desse jeito não aguento não. Tô muito doido e ninguém vai me segurar. No fim da festa eu vou lhe sequestrar. Vou te levar pra casa, tirar sua roupinha, fazer amor gostoso, te dar tapa na bundinha. Você vem rebolando, chegando devagar. Quando tiver na portinha, olha o que eu vou gritar. Então toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Que delícia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Vai. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Tá demais. Toma pirraia, toma pirraia, toma pirraia. Tá demais.